Hoje vai ser freestyle, né? Os dois artistas, né? O Guilherme Caldas, Rafael Sica e o Daniel Barbosinha. Eles vão estar aqui falando sobre os trabalhos. O Barbosa, ele é do Estúdio Invertido, e ele que fez a capa para Lote 42 e executou a ideia legal do Guilherme Caldas. Aí eles vão se virar agora. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou feliz de você estar aqui. Não estou vendo a minha mãe, mas tudo bem. Ontem foi pesado, né? Eu sou do Estúdio Invertido, um estúdio de produção gráfica focado em processos artesanais, que fica lá no Alto da 15, na Rua Itupava. Imprimi as capas do Fachadas. Acho engraçado o negócio de falar que fez a capa, mas não foi eu que fiz a capa, não foi o Sica que fez a capa. Eu imprimi ela, né? Mas, e aí eu também fiz a produção, meio que editamos junto, né? Com o Bom Poema, que é o livro do Guilherme ali. E, enfim, eu sou o Rafael, eu fiz a capa do Fachadas. Querem acabar com a minha. E há 20 anos já, mais de 20 anos desenhando. Enfim, é um prazer estar aqui, sempre bom vir em Curitiba, bom que vocês vieram aí. E é isso, vamos conversar um pouquinho. Boa tarde. Meu nome é Guilherme. Como várias pessoas aqui sabem, né, que são vários amigos que eu tenho aqui. Obrigado por terem vindo. Eu desenho. O Rafael Sica, ele desenha há apenas 20 anos, eu desenho uns 40, né? Não aprendi direito, não, estamos tentando. Eu fiz a capa, não, do Fachada não. Eu fiz a capa do meu e fiz outras coisas, e fiz quase tudo, mas não tudo. Uma parte importante quem fez foi o Daniel. Obrigado, Daniel. E eu estou tentando alcançar eles também no quesito barba, né? A minha está mais curtinha, mas eu vou chegar também. Eu acho que o Daniel tinha que sentar aqui, né? Para a gente fazer um crescendo de barba aqui. Mas é isso. Obrigado por terem vindo. Então vou às perguntas. Primeiro, quero dizer que é uma grande honra, já estive ao lado dessas duas pessoas aqui nesta mesma mesa, nesse mesmo lugar há anos atrás, em 2010, eu acho, a gente lançou uma série de cadernos com ilustrações de quadrinhos, de quadrinistas, o Sica era um deles. E com o Guilherme Caldo a gente fez um livro em 2010 também, se não me engano, que é o Candyland, que é um dos projetos dele de história em quadrinho, todo em serigrafia e tal, ficou bem bacana. Tudo esgotado. Graças Devidamente a Deus. esgotado. Devidamente esgotado. Então, deixa eu virar aqui. Vou começar pelo Sica, uma perguntinha aqui. Como foi a ideia de construir esse livro, o Fachadas, que ele tem essa coisa de sanfona e o lance das casinhas? Quem que surgiu de você? Foi um trabalho do editor? A Lotte que pediu para você fazer? Foi uma encomenda? Os desenhos do Fachadas eu já venho fazendo há bastante tempo, né? Essa sériezinha assim, com as casinhas. Muitas são reais, né? Que são da cidade onde eu nasci, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul. Que é uma cidade do interior. Contar isso primeiro para chegar até a parte da sanfona, assim. E eu cresci no subúrbio da cidade, que é bem diferente assim, né, dessa estética europeia, assim, dessas casas construídas na época, num período muito escroto da cidade, assim, de exploração de escravos e tal, de charque, ciclo do charque. Então, assim, a cidade tem um certo charme e decadência, assim, né? Então, muitas ruas assim que tu caminha, quadras e quadras, e só tem essas casas, assim, ainda hoje em dia, em Pelotas. A especulação imobiliária não chegou ainda como costuma chegar, assim, detonando com tudo. E isso sempre me chamou a atenção, porque as casas são personagens, assim mesmo, né? Não tem uma casa igual à outra. Assim. O tipo de arquitetura que se fazia na época, né? Tem uma coisa muito pessoal, assim, como se elas fossem realmente uma pessoa dentro da cidade, assim. Então, eu sempre observei aquilo. Também que a coisa da fachada não te dizer exatamente o que acontece dentro da casa, né? Tem essa brincadeira também com a nossa fachada, assim, né? Que é uma coisa que a gente vende muito hoje, né? Que a gente vê muito aí em redes sociais. Então, toda essa brincadeira, assim. E eu comecei a fazer isso para um projeto da Samba, que era uma ideia de publicar uma vez por semana no Facebook deles e tal. Como eu já tinha esses desenhos das casas, eu fui mandando, assim. E ano passado, a Cecília me procurou, assim, perguntando se eu tinha algum projeto para apresentar para ela. E aí eu apresentei essas fachadas, que eu tinha umas 15, 20, por aí. Ela topou na hora, eu segui fazendo mais, para dar uma engordada no livro. No fim, eu fiz mais do que tem no livro, assim, eu tenho umas 50 casas, assim. O livro, acho que tem umas quase 30. E aí foi isso, a ideia da sanfona foi da Cecília, que a gente, eu fui a São Paulo e a gente sempre foi para conversar sobre o livro. E não é uma história em quadrinhos, são cartoons, né? Também é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, são situações, assim. E ela queria dar um ritmo de narrativa para o livro. E a ideia da sanfona, no começo eu achei meio assim, parece só uma coisa meio estética, assim, uma brincadeira demais, assim, ah, para ser um livro de sanfona, mas combina bem com o que é, no, o que é a proposta, né, dessas fachadas. Quando tu abre, parece que é uma rua e tal. E essa foi a primeira ideia, e aquela coisa de tipo, buscar orçamento em gráfica, ver se era viável, as capas... São três folhas coladas, tudo colado à mão para o pessoal da gráfica. Tu olha a foto da gráfica assim, é aquela. Parece uma fábrica de tênis, assim, com um boliviano trabalhando. É tipo um monte de gente colando os troços. É insano. E depois a ideia da capa, foi a ideia de fazer com o Daniel. Foi uma coisa que eu lancei, assim, tipo, eu curto muito o trabalho do Daniel e a gente já fez esse outro trabalho junto. E uma vez eu também dei uma tentada, assim, da gente fazer uma outra coisa junto que acabou não rolando, mas. Enfim, aí a Cecília entrou em contato com o Daniel e rolou de fazer a capa. E aí entrou esse outro processo, vou fazer agora, tipo, várias cores de capa. Eu queria que fosse preto e branco, né? E não ia, não, mas tem uns papéis aqui, o jeito da Cecília meio de, né, quem sabe, uma corzinha, né? Aí foi, e aí rolou. Foi tudo muito, em 2 meses a gente editou o livro. E tudo muito tranquilo, assim, porque já estava tudo pronto, né? Os desenhos todos prontos. O projeto gráfico do livro não tem nenhum mistério, que era só colocar as fachadas uma do lado da outra, alinhadas, né? Claro, tem a parte das informações, assim, e tal, que você tem que saber o que tu vai colocar, porque é um livro que tem duas leituras, né? Ou mais, né? Você pode abrir ele tanto para ler como se fosse um livro, pode abrir do outro lado, que tem uns ícones que são... O lance dos ícones também surgiu por causa do formato sanfona, né? Se fosse um livro... normal, assim, não teria, né? Foi uma coisa que eu fiz pro livro, porque, bom, a gente vai abrir o livro, vai ter as casas e do outro lado vai ter o quê? Tem que ter alguma coisa, né? Aí eu fiz esses ícones que estão relacionados com as cenas que tem na frente das casas. Né? É tipo um signo para tentar desvendar o que está acontecendo ali. E da parte técnica, acho que é mais ou menos isso, assim. E ficou interessante mesmo. Se tu abrir ele inteiro, ele tem quase 3 metros e meio assim, de livro. É livro para mais de metro. É isso. A pergunta é a mesma, né, Guilherme? Só que aí eu queria que você falasse do princípio da coisa. O Guilherme chegou no ateliê um dia, lá no estúdio. Tivemos várias ideias que não foram no poema antes. Aliás, esse aí parece muito parecido com outro projeto. Foi a primeira conversa que a gente teve, que era o Paçoca, né? Paçoquinha, que era um projeto parecido com esse, saiu em 2006, sei lá, fazer uma cara. Mas esse livro do Guilherme é um livro diferente, né? Está dentro de uma caixa, uma fita cassete, né? E aí, como é que foi? Eu não lembro exatamente o momento que você chegou lá no estúdio, eu estava tentando ver, lembrar quem deu a ideia de enfiar dentro da caixa. Se ela já veio ou se a gente conversando ela surgiu, eu não lembro disso. E eu queria que você falasse também do... para quem foi feito este livro. Eu queria muito passar por esse momento. Ah, né? Que bonito. Eu espero que vocês estejam prontos para a emoção. Na verdade, esse projetinho, né, de um bom poema, eu vejo ele como a junção de várias ideias esparsas num espaço muito grande de tempo, né? Então, essa coisa nossa, a minha ideia era fazer um livro bloquinho, assim, que era daí o Paçoquinha. Eu não lembro quando que a gente conversou sobre isso. Foi naqueles primórdios, lá quando eu soube que você estava fazendo encadernação, a gente se conhece desde antes, do Caderno de Estrada, mas eu realmente não lembro. Assim. Eu tenho até um bonequinho que você fez, esse negócio, está lá guardado. foi a junção de várias ideias soltas. Então, assim, esse livro, que é um bloquinho com a questão da caixa de fita cassete, que veio de uma coisa que eu vi no início dos anos 90, cara, quando eu morava em São Paulo. Eu acho que eu estava na Liberdade, assim, foi numa daquelas lojas malucas da Liberdade, né? E vi um negócio lá que parecia uma fita cassete, mas não era. Aí eu abri aquilo e era uma caixa de camisinhas, né? E eu achei aquilo maravilhoso, assim. E ela não tinha esses dois dentinhos aqui que segura a fita, né? Ela era lisa. Mas, tirando isso, era igual, né? E com uma caixinha dentro, e dentro dessa caixinha vinham as camisinhas. E eu achei aquilo tão legal, cara. Eu falei, nossa, né? Que coisa mais legal. E era um desenho de super-herói, assim, sabe? Uma coisa meio... O super camisinha, não sei qual que era, o super-herói da caixa. Né? Isso me pegou de uma forma que esse tipo de coisa me pega. Assim, eu sou muito ligado nessa questão de formato, de brincar com o suporte. Eu já, nos anos 90, eu já fazia algumas experiências desse tipo. Né? As camisetas da Candyland, que a gente começou a fazer a partir de 1999, elas são, de certa forma, uma continuação dessas experiências minhas. Né? Eu tentei fazer a história em quadrinhos de vários jeitos, e pensando sempre que eram quadrinhos, né? Ou algumas narrativas. Assim. Eu tentei fazer cubinhos que se encaixavam e formavam uma história. Eu fiz história em quadrinho de disquete. Eu fiz uma num tecido, numa tira de tecido que se enrolava. Quer dizer, eu tentava brincar com isso, tentando... não me ater simplesmente à forma, né? Eu tentava fazer com que a forma, de alguma forma, conversasse com o que estava sendo colocado ali como conteúdo, né? Às vezes mais como uma brincadeira, às vezes uma forma mais encadeada. E aí são todas ideias que foram se juntando, e a última delas foi o poema do Leminski, né? que é o Bom Poema, né? Em que ele dá a receita para fazer um bom poema. E eu achei que era a história de vida minha e da Fernanda, aquele negócio ali. A Fernanda, minha esposa, que está ali. Oi, Fernanda. E estava chegando a data em que a gente estava casado há 20 anos, né? Faltava um pouquinho de tempo ainda. E eu achei que aquilo ia ser um presente legal, né? Se eu conseguisse enfiar aquilo em alguma coisa, fazer de algum jeito, tarará. Não sabia nem como que eu ia fazer aquilo. E aí eu pensei, cara, quando a gente era namorado, né, eu fazia umas fitinhas, eu gravava umas fitas e nossa, me desdobrava nas capas das fitas, fazia com dobra, né, uma doideira, assim, fazia aquelas capas. Eu falei, cara, isso podia ser um bom jeito, né, de casar várias coisas aí legais. Né? E a ideia de botar na caixinha... Eu acho que foi minha essa ideia. Eu acho que eu cheguei no Estúdio Invertido já com essa ideia. Mas eu fui para o Estúdio Invertido, vou fazer um momento merchandise aqui, porque o Estúdio Invertido é o lugar certo para quem tem ideias muito loucas. Assim, né? Eu acho que vocês têm o tipo de entusiasmo que a gente não encontra com facilidade. Porque foi uma coisa muito difícil mesmo de fazer. Ainda, né, a gente ainda está ajeitando alguns detalhes. Não nesse aqui, né? A gente, se as coisas andarem bem, a gente vai fazer mais nesse formato. Mas foi todo ele muito difícil de resolver materialmente. Né? A parte do conteúdo eu tirei, assim, sei lá, cara, fiz rápido. Depois que a ideia estava toda formulada, eu fiz rápido. Mas essa parte material foi muito... Opa, foi muito complicado. Né? Como é que encaixa o desenho para os furos não baterem no desenho? E a capa encaixar com os furos e tudo isso entrar numa caixa de um jeito que... Eu cheguei para vocês lá e as soluções que vocês me... Você, principalmente, me passou, né? Resolveram muito bem a coisa no formato, né? E a chance de inventar alguma coisa com o Leminski, que é um cara que eu fui aprendendo a admirar depois que ele já tinha morrido, assim, né? Eu sou um fã do Leminski também, né? Então juntei várias coisas legais, fanzine, a Fernanda, o Leminski, né? Fitinha. esse projeto do Bom Poema, eu fiz alguns livros já, e tem uns muito doidos, outros não nada doidos, né? Mas esse do Bom Poema, para mim, é um dos mais malucão. Acabei de sair de uma residência editorial também. E aí, Danilo, filhão aí, beleza. Danilo trabalha com a gente aqui, ó. Ele fez também os dois livros, imprimiu, e enfim. Esse foi um dos livros, o Guilherme chama de livro conceito, eu não chamaria de livro conceito, porque eu acho que... Já começaram a tirar sarro de mim por causa disso, né? Conceito? Você tá dando uma de artista, meu amigo. Menos. Eu não chamo isso de livro conceito, mas eu também não sei o que chamar isso, vou chamar de livro, né? De uma história em quadrinhos, né? Mas ele foi um dos livros que tem um aspecto muito legal, que é essa parte conceitual e afetiva muito forte. Afinal de contas, é uma declaração de amor, né? Estou enganado? Você está certo. Beleza. É isso aí. Para mim é uma honra, né, fazer isso, estar inserido no meio disso e encontrar soluções muito loucas para esse tipo de declarações de amor. Acho que é muito legal. Mas tanto o conceito do livro, que era ser uma coisa que se passa, o conteúdo se passa nos anos 90, quanto você enfiar ele dentro de uma caixa, de uma fita cassete, que é uma coisa típica, clássica dos anos 90, para quem viveu essa época, isso era foninho, Walkman, e essas coisas todas, 3 em 1, e essas coisas que a gente tinha, né? Então, eu consegui realmente transformar uma ideia de livro, uma ideia de uma publicação, né? Um projeto editorial, aonde você consiga, de repente, colocar isso dentro de um Walkman, para mim é um negócio muito interessante, assim, as soluções são... O livro tem uma... Depois de feito, é muito simples, né, de conceber ele de novo, né, vir fazer, está resolvido. Mas o processo anterior é bem complicado. Esse furo demorou, sei lá, 5 meses para ser resolvido, né? Depois que resolveu, beleza. Né? Como um bom poema. Como um bom poema. Mas, enfim, deixa eu passar para a próxima aqui. A coisa que eu mais achei interessante no Fachadas, né, foi essa coisa que eu não consigo mais ver ele como um livro que, se for reeditado pela Companhia das Letras, por exemplo, que vai querer baratear e tal, vai jogar ali uma pagininha do lado da outra e tal, e sei lá onde vão parar esses ícones, por exemplo. É que a tua ideia inicial. Eu não consigo imaginar ele de outra maneira já, né? Até porque ele foi executado desse jeito. Essa coisa que a Cecília propôs da sanfona, embora não sei se tenha sido a ideia dela de colocar isso como se fosse uma rua, mas acho que não teria outra maneira, não teria maneira melhor fisicamente de representar isso, assim, né? Como que é? Vocês editaram essas folhas, esses desenhos todos e só jogaram, é uma parada que me parece bem simples, também é pouca gente. Mas como que foi para você ver essa ideia que você não curtiu muito no primeiro momento, de transformar isso numa sanfona? E você acha também que isso é uma parada que agregou valor ao trabalho? E esse lance dos ícones atrás, que ele remonta, né? Com certeza. Não é que eu não tenha gostado da ideia. É que, enfim, eu não tinha conseguido visualizar ainda isso, o quanto isso ia ser bom para o livro, né? O quanto isso muda o tipo de leitura do livro. Eu sempre trabalhei com formatos mais, sei lá, fazendo fanzine ou fazendo livro mais tradicional, né? Então, e sei lá, eu... Dependendo da proposta e da ideia, do que está dentro do conteúdo do livro e do objeto, tem que ter uma conversa muito grande, assim, né? Essa história de vocês aqui com a fita. Tem toda uma história. Assim. Não é uma coisa que é só para ser um objeto. Né? Eu acho que eu estava meio com isso ainda, assim, né? Mas aí, depois de ver o boneco e da gente conversar a ideia da sanfona, com certeza, assim, é um outro livro. É completamente diferente do que eu imaginava se fosse um livro tradicional. Ali, né? Ele tem outra leitura, tem várias leituras. O livro é praticamente uma brincadeira. Assim, dá para tu brincar com ele de várias maneiras. Né? Dá para tu abrir duas páginas, para abrir várias. Dá para fazer tipo mola maluca. Assim, dá pra... Bem, os momentos também. E é incrível, e essa ideia de esquina, de rua, e tu abre ele de um jeito, fica meio sombra, tu pode, sei lá, colocar em cima de uma mesa assim ou de outro jeito. Ele dá um outro tipo de dimensão, que não é só o desenho, entendeu? Claro, é um desenho, são coisas muito sutis que acontecem aí na frente das casas. Elas precisam de um tempo assim para tu olhar e sacar e ver o que que é que tá acontecendo. Que aí também tem essa coisa de olhar uma por uma, né? Mas ele também pode ficar bonito, exposto, aberto e tal. É, são vários livros, né? Tu pode, se tu aprende de trás para frente, tu vai começar pelos ícones, já dá uma outra ideia, né? Tem gente que comentou comigo que, nossa, tô com um livro lá em casa em 3 dias e ainda não tinha olhado o outro lado dos desenhos pequenos, né? Então tem isso, né? O livro vai ser descoberto aos poucos, né? E é um livro que também tem uma relação muito afetiva assim, com ele, né? Contar também um pouco da história da minha relação com a cidade onde eu nasci. Assim, né? Enfim, eu acho que essa coisa do formato, nesse caso, foi uma boa, assim, uma ótima ideia. Né? Tem uma onda, não é uma onda na realidade, é uma tendência, né, que são essas publicações, não é de agora isso, óbvio, né, mas tem um movimento que está fazendo isso de feiras e tal, e a galera tem um pouco mais de liberdade saindo um pouco desse padrão e pensando um pouco menos, de repente, ah, tudo tem que sair para uma editora grande e tal. E esse movimento, ele permite você pensar nisso, né? Permite um editor, né? A Cecília ou o João, permite pensar nisso, né? Talvez fosse impossível, é muito difícil você repetir, pensar nisso tempo atrás. O do Bom Poema, mais ainda, né? Que ele já chega como uma ideia diferente do que é, né? E são livros objetos, né? São livros que você não folheia. Eu li o Bom Poema, eu não li no ônibus, né? Mas o do Ciclo eu li no ônibus a primeira vez também. Fiquei pensando o que eram aqueles ícones ali e tal, não fez muito sentido. Ué, é só uma gracinha. E eu não curto esse lance de inserir elementos no livro só para deixar ele cool. Eu acho que isso é perda de tempo, né? Então, botar a sanfona ali só para não ser um livro que folheia normalmente, para mim não faria sentido nenhum. Mas criando uma narrativa com a sanfona, né? Sem a sanfona, talvez essa narrativa você perdesse alguma coisa dela, né? No Bom Poema, é a mesma coisa, né? Como que vocês têm, como que vocês veem essa relação do livro e o objeto, do conteúdo e da forma? Porque são livros diferentes, né? Esse aqui é um pouco menos diferente, porque a gente já tem outros exemplos disso, mas o Bom Poema não, né? Nunca vi um livro dentro de uma caixa, uma fita cassete e tal, né? Como que é essa relação de vocês? Vocês pensam nisso de vez em quando, né? Eu falei um pouco sobre isso, eu acho, num artigo que eu apresentei em 2015, que é essa questão de ele falava dos fanzines e da autopublicação antes da internet, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento, já tem alguns anos isso, em que, vou resumir um pouquinho, quando acabaram Chiclete com Banana, Animal, Circo, etc., a saída para a galera que queria continuar sendo publicado, principalmente o pessoal autoral, assim, né? O cara queria fazer suas próprias coisas, era faz fanzine ou se ferra aí, meu filho, né? Você não vai ter as suas coisas publicadas. Com o advento da internet, esses espaços de publicação, principalmente de difusão, porque o que acontecia muito, o Sica tem idade para lembrar disso, eu acho, se você fizesse um negócio ali, se você tivesse a disciplina, a força de vontade e tal, para conseguir sentar e fazer uma história em quadrinhos, parabéns, meu filho, a sua gaveta acaba de ganhar mais um habitante, não é verdade? Era isso que acontecia. Com o advento da internet, isso muda, e o que uma das coisas legais disso, que é que você não precisava mais depender do tio do Xerox, né, entre várias outras coisas, mas para mim, principalmente, isso aí liberta os fanzines de serem ou fanzine ou nada. E eu acho que isso começa, aos poucos, a levar os fanzines para uma coisa que a gente está vendo com mais força hoje em dia. Eu acho que a Feira Plana é a grande expressão disso nos últimos anos, que é a transformação do fanzine de um fanzine para um outro conceito, que é um conceito de impressos, né? Já não é mais aquela revistinha artesanal, às vezes são umas coisas que se dobram de umas maneiras muito estranhas. Eu acho tudo isso muito interessante, assim, tem muita coisa muito legal, na Ugra também tem, né? Eu acho que isso é uma tendência, e é uma tendência que ela para mim ela resulta dessa libertação do fanzine. Você não precisa mais fazer fanzine, você faz fanzine porque você quer, hoje em dia. Se você quer ter as suas coisas difundidas, né, divulgadas, tal, você tem outros meios. Né? Inclusive com a pulverização de editoras menores. O Lote 42 também acho que é um bom exemplo disso. Né? Elas têm se notabilizado pelos seus formatos inusitados, inclusive. Né? Mas eu vejo dessa forma. Assim, e eu acho isso muito legal. Né, cara? Que quando eu tinha 20 e poucos anos, era assim, era o Guto Lacaz, era o Fábio Zimbres, uma meia dúzia de doido ali que tentava inventar alguma coisa, porque essa coisa de fanzine que dobra, não sei, não era nada novo. Né? O Boys já fazia isso lá nos anos 60, 50, antes disso. Mas era isso, era esse pessoal tentando fazer essa necessidade do fanzine no meio daquele caldo de cultura, que era uma coisa muito bacana também, né? não era só sofrimento, só amargura, mas se libertou disso, né? Então você ainda tem as fanzine tosquinhas, as coisas e tal, mas existe um movimento muito forte. Para mim, essa coisa de impresso, ela se aproxima, de certa forma, de um conceito que é o conceito de livro de artista, né? Que é o livro-objeto também. Que é o livro que, na sua própria materialidade, assim, não consigo pensar em outra palavra, assim, ele incorpora também os conceitos artísticos, estéticos. Eu adoro, eu sou fã, assim, eu não posso nem passar na porta de um negócio desses que eu já estou lá com dívida, eu vou ficar mais endividado ainda, eu vou querer comprar tudo. Né? Eu sou um consumista. Eu acho que tem muita inovação, né? Muita, muita. Assim, é muita possibilidade. Antes tinha uma máquina de xerox e papel barato, que era a coisa mais acessível que a gente tinha para publicar. Né? Não tinha publicação virtual, tu não tinha como mostrar o teu trabalho. Então, assim, a forma mais barata de fazer a coisa era fazer um fanzine, uma coisa clássica ali, né? Imprimir no xerox e tal, às vezes a gente mudar um pouquinho o formato, mas não tinha tanta facilidade técnica e gráfica que se tem hoje em dia, né? Ficar fazendo regra de três lá no balcão do xerox, assim, peraí, para dar 15,4 centímetros. Não, levar tudo para casa, dobrar, não sei o que. Mas é para ser uma coisa normal depois. Mas eu acho que tem que... tem muita coisa hoje em dia sendo feita e... Que bom, que ótimo, mas eu acho que não dá para o formato ser maior que o conteúdo. Entendeu? Eu acho que o importante é o livro ter realmente uma história e uma relação com o autor direto. Assim. Não ser apenas um objeto para enfeitar a casa para mostrar para os amigos. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante hoje em dia. Com tanta facilidade, às vezes também tem coisa que... É simplesmente uma coisa estética e, enfim, mas não que não seja válido, eu acho que tudo é válido. Mas eu acho que quando consegue casar o objeto com o conteúdo, sei lá, é quando tem um objeto dentro de casa, né? Tem uma relação afetiva, às vezes, com ele ou não, né? Então, é isso, eu acho ótimo. E essa coisa de feiras hoje, que cada vez cresce mais, né? De uma forma absurda, a Feira Plana... No prédio da Bienal, lá em Porto Alegre, a gente faz a Parada Gráfica, que também é um evento que começou em 2013, assim, e que cresceu de uma maneira absurda, assim, que tu vê que na primeira Parada Gráfica eram, sei lá, 40 expositores. E na próxima já tinha gente produzindo, forma tanto público como forma gente que trabalha com isso, assim, gente que quer fazer. Quer mostrar o seu trabalho, expor o seu trabalho, mostrar para os outros. É uma formação de um mercado, né? Um mercado. Eu acho que sim, pode se chamar de um mercado. Né? Então, eu acho que isso é muito rico, assim, essa independência que a gente tem hoje, né? De gente boa fazendo coisa com qualidade e ter a possibilidade de ousar, né? Eu acho que isso é uma ousadia, assim, né? A gente está acostumado com o livro em formato tradicional, que eu acho ótimo, cabe bem na estante, dá para ler tranquilo, sentado. Uma Folha de São Paulo, eu não consigo ler a Folha de São Paulo, cara. O negócio foi lá nos pés, cara, não tem como. Mas, enfim, eu acho ótimo. E quando casa conteúdo e forma, então é perfeito. Cara. Vocês dois disseram que, não sei se disseram, mas Isso aqui não é um quadrinho, são cartuns, né? Você falou, né? Com o formato, são cartuns, mas com o formato do livro, essa coisa da sanfona, foi construída uma narrativa. Certo. É, a minha pergunta é relacionada a isso de vocês dois, são dos quadrinhos, né? É, conhecidamente, não espalha, conhecidamente, notoriamente conhecidos como quadrinistas, e ambos, nesse trabalho aqui, não tem isso como um quadrinho, não tem balão, sei lá, qualquer. Por que que ele não é quadrinho e é algo diferente? Porque, para mim, são quadrinhos, os dois. Não sei se é porque eu conheço vocês também, não sei se é porque o que eu vejo, vocês parece que tudo que vocês fizeram vai ser quadrinho para mim, mas o Guilherme disse para mim, né, que não era um quadrinho, uma história em quadrinho. E eu não consigo não enxergar dessa maneira. Queria que vocês me convencessem do contrário. Olha, se você achar alguém que consiga isso, você vai ganhar um prêmio. É, eu chamei de publicação conceito porque eu fiquei na dúvida se era um quadrinho mesmo. Né? E, entendeu? Chama de uma coisa, né? Um cantor que conhecido como Prince, aquelas coisas assim. Você não sabe o nome daquilo, aí você inventa um nome. Né? Na verdade, cara, eu passei 2 anos agora maravilhosos aqui em frente, né, na UTFPR. E uma das coisas, aprendi muita coisa ali, no mestrado que eu estou terminando agora. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi é assim, não se conhece os limites do quadrinho. É algo absolutamente impossível você saber quando que uma coisa deixa de ser quadrinhos e quando ela se torna quadrinhos. Não se sabe. É uma coisa assim, gente muito melhor do que eu tenta arduamente e não consegue. Né? E aí isso me traz uma... Então, para dizer assim, se não é quadrinho ou é quadrinho, sinceramente, eu não sei. Então, umas horas eu acho que é, umas horas eu acho que não é. E, na maior parte do tempo, eu acho que essa é uma questão secundária. Quer dizer, a gente procura colocar isso de forma dentro de um conceito reconhecível, até às vezes por questões mercadológicas, né? Afinal, ninguém está com a vida bem aqui, né? A gente faz porque ama, mas né? A gente precisa vender, etc. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes parece que é quadrinho, mas não é quadrinho, mas volta a ser quadrinho. Tem inclusive trabalhos acadêmicos que discorrem sobre isso e a galera não consegue chegar num acordo. Né? Eu lembro sempre, era isso que eu queria falar, eu lembro sempre da Priscila Farias, que fazia quadrinhos, uma mulher que fazia quadrinhos antes dessa leva muito bacana que a gente tem agora, né, de garotas que fazem quadrinhos. Ela era a flor do lodo, assim, ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, e uma hora ela se encheu, ela foi fazer outras coisas e tal, e aí... Eu estava numa semana da FAO, semana editorial da FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela falou numa mesa que ela participou, ela falou assim, galera fica me perguntando por que eu parei de fazer quadrinhos, mas eu simplesmente não consigo parar de fazer quadrinhos, porque quando eu vou mostrar meu portfólio nas agências, as pessoas falam, ah, legal, isso é bem quadrinhos. E aí? Né? Eu acho que o quadrinhos, ele o conceito de quadrinho, ele vai além do balão, além do requadro, além do... O Daniel Bueno tem um trabalho bem interessante de levantamento dessas obras que ficam nesse limite cinzento, assim, entre o que é quadrinhos e o que não é quadrinho. É bem interessante. O Facebook dele, cara, é um que vale a pena seguir. Assim, ele tem um trabalho incrível de ilustração e ele é um teórico bem interessante também para seguir. Eu lembro de alguns poucos anos atrás, sempre pintava a pergunta se quadrinhos era literatura. Agora tu me vem com uma se quadrinhos é quadrinhos. Eu acho que a gente já está evoluindo na conversa. Acho que é uma boa. Já podemos tomar cerveja. Não, mas eu acho que... Eu acho que é quadrinho, sim. Eu acho que é. Eu acho que tu conta uma história, né? Através de desenho, é quadrinho, ponto. Não tem... Tem várias teorias sobre, não, tem que ter um quadro depois do outro, uma linha dividindo. Com eu vou citar você, né, no meu próximo artigo, segundo Rafael Sica, se tem história. E, enfim, eu acho que sim. Né? A minha ideia não era, quando eu estava fazendo as fachadas, eu não estava fazendo uma história em quadrinhos. Eu estava contando histórias de casas, fazendo situações na frente. Assim. Quando é uma cena só, segundo a academia que não existe do cartoon, é um cartoon, entendeu? Mas quando tu bota lado a lado, e são todas casas, então a partir disso tu constrói uma narrativa, porque se for pular de casa para casa, tu não vai conseguir construir uma narrativa através da cena que está na frente. Porque uma coisa não tem uma a ver com a outra. Mas se tu observar que são todas casas, tu constrói uma narrativa. Se tu tá caminhando numa rua, tu tá construindo uma narrativa naquela quadra que tu caminhou, observando as cenas que estão acontecendo ao teu redor. Então, nesse caso, ok, Daniel, é um quadrinho. Ganhei aqui do Super. Beleza. Essa coisa do livro experimental. O ano passado, o Rafael Coutinho, ele fez um evento no MIS, que era o Desgráfica, né? E dentro desse evento, que tinha uma feira, tinha várias outras coisas na feira, que eu não sei exatamente o que é. E eu acabei fazendo a produção gráfica e a execução de algumas peças que vieram de um prêmio, né? Selecionaram 5 quadrinistas e... Chegou a minha mãe. Agora tá beleza. Fala assim, não. Deixa eu voltar aqui. De quadrinho experimental. Então, chegou até mim 5 quadrinhos, 5 autores que eu não sabia quem era, né? E enfim, os quadrinhos muito doidos mesmo, muito louco. Para mim, que estou acostumado com a página que vira, que acho que isso aqui é muito doido, já. E fui pegar aquilo que está uma página que vira simplesmente com uma narrativa completamente desconexa, muito difícil, muito cabeçudo, no meu pé, tipo ver um Tarkovsky, ver um filme pesadão assim, né? E aí o Rafa, ele propôs isso. Então, essa Desgráfica, ele tem essa intenção de mostrar esse tipo de quadrinho, que é esse quadrinho experimental, que ele chama de experimental. Eu acho que esses dois são dois quadrinhos experimentais. Não são experimentais como são os Desgráfica, que eles são tipo, desgraçados mesmo, é muito difícil. A narrativa deles é very crazy, né? Mas eles são experimentais. Como que vocês pensam isso do quadrinho experimental? Eu sei que o Sica tem muitos trabalhos de quadrinho experimental, inclusive uns posters, né? Isso é muito doido também, tá? Difícil, cabeçudo, muito inteligente esse menino aqui, né? Então fica... Aí fica... enfim, como é essa relação com o quadrinho experimental? Vocês fazem quadrinho experimental? Eu queria que o Sica começasse a falar, mas antes eu queria fazer um adendo. Eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, sempre gostei muito, mas eu gostava quase tanto quanto do seu trabalho, eu gostava de algumas reações raivosas, assim, né? Se você puder comentar sobre isso também, eu queria saber como é que você vê isso. Eu acho que quadrinhos, a linguagem do quadrinho, ela pode ser o que ela for, assim, né? Inclusive, tem coletâneas, não tem isso no Brasil ainda, né? Mas tem coletâneas de quadrinho abstrato, que é uma coisa que é incrível, assim, né? E eu acho que todo o processo do trabalho do desenhista é experimental, porque tu está experimentando uma forma, né? Tu está experimentando o traço, o tipo de material que tu usa, a variação de material, a quantidade de variações de impressão, de sobreposição de cores, enfim, tem uma possibilidade imensa, assim, né? E tu não precisa contar uma história com início, meio e fim. E essa história pode ter um sentido, pode ter um sentido para cada um, assim, como uma interpretação para cada um, assim, né? Se a pessoa que lê, eu acho que quanto mais se experimenta dos quadrinhos, mais tu exige do teu interlocutor, assim, mais tu exige, mais tu torna autor o leitor, né? Eu acho que isso que é bacana de experimentar dentro da tua forma de expressão, assim, né? No caso, o quadrinho. Eu acho ótimo, assim, eu adoro quadrinho experimental mais do que outro tipo de quadrinho. Assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu já enchi o saco de quadrinhos, realmente. Mas eu gosto de quanto mais doido e experimental, para mim, melhor. Porque para mim é uma leitura que eu já estou muito acostumado desde a infância. Assim. Então, eu enxergo possibilidades e coisas que talvez não tenham. Assim. Eu gosto esse livro de quadrinho abstrato, que eu não vou lembrar agora, que é uma coletânea, mas é incrível, é lindo, certo? E me tocou de alguma maneira, assim. Não tinha nada escrito ali, não tem nenhuma história, assim. É simplesmente experimentação gráfica, mas com uma intenção. Tu vê que tem uma intenção, não é um nada, né? E eu acho riquíssimo, assim, que se possa subverter os quadrinhos. Existe uma linguagem rica, assim, existem várias formas de se fazer isso. É tempo que a gente fica pegado a um formato tradicional ou uma coisa que a gente gosta. Existem várias possibilidades dentro do quadrinho. Eu já fiz um livro que chama Fim, um fanzine, um livrinho pela Bereléu, que foi isso, assim, era um desenho. A ideia era fazer um quadrinho por página, que eu fazia um desenho, e aí depois o outro eu fazia a partir daquele primeiro, e assim ia e terminava onde terminasse, assim. E tem sim uma leitura ali. Dá para tu tirar alguma coisa dali, né? Isso. Sobre o... É que isso foi há muito tempo atrás, né? Não existia Facebook, as pessoas estavam jogando raiva em outro lugar, assim, que era blog, né? E aí era tipo comentário anônimo. É... E eu ficava tocado, assim, como que uma pessoa conseguia sentir tanta raiva de uma coisa que ela não entendia, sabe? Eu achava aquilo a expressão cristalina da burrice, assim. Eu olhava, falava, essa pessoa, ela é burra no estado puro, assim, né? Como é que ela consegue ser tão estúpida, né? É, mesmo no modo anônimo, eu acho sempre uma coisa muito covarde, assim. Eu fui xingado só uma vez, cara, quando eu fazia lá, fiz blog na época, então só me xingaram uma vez, aí eu fiquei tão chateado que eu nem coloquei. Era uma coisa que eu filtrava, eu falei, ah, deixa pra lá, ninguém nunca comenta quando alguém comentar pra falar mal do meu desenho. Mas o selo era uma coisa, assim, era um... Eu levava gente, né? Ainda bem que passou esse tempo. Ah, que bom, filho. Não, mas agora eu fiz uma página no Facebook recentemente, né? E não tem acontecido isso. Porque eu acho que tem a fotinha ali das pessoas. Se bem que as pessoas xingam muito, mas não tem porque. Pô, é um desenho, cara. Tem. E eu realmente passei a me achar inteligente, porque as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo. Eu disse, bom, então, ou eu sou muito burro, ou eu sou muito inteligente. Então. Que não é, olha, nenhuma das duas. Eu até diria, mas... que você podia ser um cara bem inteligente, mas você faz quadrinhos. Né? É. Você já depõe contra, né? É. O cara que faz quadrinhos já não é muito, assim, né? Já vai. É. Eu vou fazer um troço que não vai me dar dinheiro, vai dar trabalho. Vai... Exatamente. É. Talentoso, sim, inteligente. É, né? Embora tenha muito advogado burro por aí fazendo merda. E lesionando menos. Então, o que eu pensava, assim, cara, ninguém tá postando uma arma na cabeça e fala, agora você vai ler os quadrinhos do Sica até o fim, cara. É, ninguém. E depois você vai postar um comentário. Mas eles voltavam, eles voltavam sempre, todos os dias, e faziam os mesmos comentários, e era ótimo. Eu adorava acordar de manhã com meu chambre, meu suco de laranja, abri o blog e tá lá o... O anônimo. Os xingando. O anônimo dos três. Minha mãe, cara, minha mãe nem sabe o que estava acontecendo, e xingava minha mãe. Cara. E aí eu fiz um quadrinho sobre isso. Eu peguei literalmente, assim, alguns comentários de blog. Eu acho que eu lembro disso. Você fez uma página de quadrinhos, né? Literalmente, assim, e botei cenas de pessoas que eu imaginava. Como eu imaginei, como será essa pessoa que comentou? Assim? Não, esse aqui é um taxista. Comentou, esse aqui é tipo. Eu acho que eu vi isso. Mas essa fase finalmente passou. Hoje eu estou no Facebook, que as pessoas que seguem só gostam, porque o Facebook tem isso, né? Ninguém te segue, não gosta. Isso é uma coisa muito ruim do Facebook, porque constrói uma rede ali de proteção, né? As pessoas só vão curtir o que elas gostam, não é? Isso é uma coisa que eu acho ruim, né? Mas, enfim, é bom acordar, né? E ver os outros se xingando, não me xingando. Então. E ao mesmo tempo é uma merda, né? Que momento. É assim que você tem, eu acho que os caras agrediam você porque o seu desenho é escroto, né? Eu... Ufo! Não, eu lembro que os comentários que eu vi eram assim, isso não é quadrinhos, vai aprender a desenhar, ou vai aprender a contar história. E eram umas coisas tão legais, o cara saía voando, assim, eu falava, gente, que legal isso. E o cara ficou com raiva, mano, desse negócio, sabe? Não, mas eu acho que tem uma fofura mesmo. Vocês é que eu acompanho muitos anos já, e quando eu comecei, eu também já fui punk, também não, já fui punk, tava com esse rolê da agressividade do zine, nunca fiz zine, mas tava nesse rolê aí, dessa sujeira toda do tráfego, essa coisa. E eu, quando eu entrei em contato com o seu trabalho, porra, isso é, pô, isso é trash pra caralho, e é legal por isso, né? Mas realmente, eu pensando aqui, eu nunca tinha ouvido essa palavra fofa em relação ao seu trabalho mesmo. Quando eu li, vendo os outros, eu sei quem mais, que eu fiquei um pouco mais. Um contato mais afetivo com esse aqui também, né? Quando a Cecília propôs essa capa colorida, eu inclusive pensei que era um livro infantil, né? Porque o Seca é total. Sujo, né? O cara é sujo, porra. Pensa o cara, mano, olha assim, ó. E aí eu tava pensando que era um livro infantil e tal. E beleza, vamos fazer, trampo, calote, vamos fazer. Quando vier esse monte de papelão colorido, que são quatro cores, se não me engano, de cores de papelão, são cores fofas, cores bonitas, e aí a Cecília não queria, ela queria que eu fizesse as cores do papelão, imprimisse, fizesse testes, né? No papelão laranja, imprimir com a cor roxa, e inverter e tal, usar isso aí para fazer o negócio. Eu falei, nossa, isso aqui tá vendido pro sistema. Ele já não é mais aquele punk. Não gosto mais do trabalho dele. Mas eu vou xingar você. Vou Facebook. Mas aí depois não, depois eu fui ver e eu realmente, quando chegou até mim, né? A Cecília mandou depois do lançamento lá em São Paulo, eu tava com uma imagem total fofa do livro. É uma capa fofa, pô, né? E atrás tem uma menininha aqui, né? Uma criancinha fofa na janelinha. Performance. E aí quando eu fui ver, é realmente a sujeira de sempre, é a agressividade de sempre, é, enfim, o seu olhar das coisas, né? Aí. E ao mesmo tempo, sei lá, tem uma fofura mesmo, assim, consigo identificar isso aqui, é engraçado. Nunca tinha pensado nisso, pra mim você tava bem pancão, mas enfim, mudou. Que bom. Tem algo declarado sobre fofura? Não, cara. Eu sou extremamente fofo. Eu sou um querido. Não, eu acho que como tem o meu traço, ele é sujo e tudo. Ele é torto, mas ele é, ao mesmo tempo, ele carrega uma tristeza, assim, né? Uma melancolia. Eu acho que talvez isso se aproxime da ideia de cuidado, de fofura, de, entendeu? Quando tu quer cuidar, de fato ver, sei lá, um amigo que tá passando um problema e tal, tu vai lá, tipo, bate a mão. Acho que assim é. Essa parte da tristeza, da depressão, de tudo que tem no meu desenho, leva pro fofo automaticamente, sem querer, porque eu não acho meu desenho fofo, sinceramente. Quem fala isso não conhece desenho fofo. Mas o lance da cor da capa é que, sei lá, a Cecília me ganhou, cara. E ela queria que... E ela tá certa, assim, eu queria que fosse preto sobre preto ou preto e branco, né? E ela tem essa coisa, tipo, de inventar e tal, e de o livro ter mais opções e ser mais atrativo, né? Essa coisa do objeto, não, vamos experimentar, vamos fazer isso aqui, né? Enfim, como eu entrei... Quando eu entro num projeto, num livro, eu entro inteiro, assim, sabe? E não é uma coisa que... Eu não sou um cara que diz, não, eu quero isso aqui, pronto, porque não é assim que rola. E as propostas que vêm, as ideias que surgem, são importantes para ser um trabalho autoral também da editora, né? Que tem um trabalho muito autoral. Se tu for ver os livros da Lotte, todos eles têm um conceito diferente, né? Isso aí é uma marca autoral da editora, né? Eles não fazem um livro Codex, eles fazem essa parada aí. Então, é um tipo de concessão que é necessária para ter a conversa dentro desse processo, né? E no final eu até achei bonito, assim, o que eu mais gosto é o preto, mas no preto ficou mais legal do caralho aquele. Esse papel, tem outra coisa que quando é diferente tu ver o papel ali no olho e tu receber a imagem pelo computador para te escolher a cor do livro, né? Então o laranja era outro laranja, o verde era outro verde. Quando eu vi o livro ali, e eu gostei, ele ficou uma paleta de cores meio Halloween, assim, roxo, laranja. Sei lá. Caiu aqui nessa performance do livro do Seco, do Fachadas. Tem um dos quadros, uma das cenas. Pode deixar assim, Miti, pode deixar aqui. Eu preciso olhar aqui pra fazer perguntas. Miti, é foda, viu? Deixa aí, porra. Eu tô aqui. Tira a mão. Vou tirar um só pra você. Obrigada. E a naturalidade, a coisa orgânica aqui. Tá, enfim, agora me perdi. Eu não vou achar no. Mas era um que tinha ali que o, tem um cara sentado, tem várias caixas de papelão, assim. E o cara é um barbudo careca, assim, então, uma barbona, assim, e ele tá sentado, tem um guarda-chuva, tá, o bicho tá sozinho ali, né? Sei lá, acabou de ser despejado, sei lá, passa várias coisas. Eu me mudo, sei lá, frequentemente. Foi chutado de casa. Mas tem um amigo meu que diz que se tu saiu de casa com mala e caixa, saiu bem, porque tem. Eu já saí com um saco de lixo preto, assim, com roupa dentro. Porque tinha que sair muito rápido. Né? Aí é melhor, com caixa, mais organizado. Então, é. Mas é legal, porque eu me reconheci ali por falta de por essa coisa de ser barbudo e ter, ser careca, tem umas caixas, também já fiz várias coisas, mudanças. Exatamente, assim, não é um saco preto, mas foi uma caixa de papelão. Aí voltei para casa da mãe e tal, com a caixa de papelão. Então. Isso é bonito dessa sensibilidade do trabalho, né? Dessa humanidade, tanto do Bom Poema quanto desse aqui, que é você ver um desenho, um cara que se parece com você numa situação que você minimamente já chegou perto. Caralho, assim, né? Parece mesmo. Não é, cara? É. Eu falei, será que eu já contei alguma coisa dessas bebedeiras da gente? Eu não tô lembrado. Mas enfim, né? Tá ali todo. Enfim, é legal isso do desenho, do quadrinho, dessa, porque o quadrinho tem uma coisa boa, que é essa coisa, parece que são histórias comuns, né? Eu acho incrível isso. Tem muitas histórias bobas, parece que são bobas, mas são narrativas fodas, são coisas muito boas. E esse aqui é isso, tem muita gente sozinha, eu consigo reconhecer alguns aqui, mas esse aqui, engraçado, que eu já tinha notado isso, e caiu bem na performance, caiu bem nesse da caixa ali. Fiquei até emocionado aqui. Enfim, gente, eu não vou ficar perguntando mais muita coisa, porque enfim, eu quero fazer eu tinha uma pergunta aqui, caralho. Uma pergunta puxar agora aqui pro meu lado. Falta de uma lista, assim. A Miti não passou, tem uma filha jornalista, que ninguém passou o negócio. Eu tô aqui, tipo, apresentador, né? Tem que ler. Como é o nome daquele negócio? Storytelling? Prompter. Não tem nada aqui, né? Enfim, a minha pergunta é sobre a relação de vocês com os processos artesanais, com os processos de produção artesanal, que eles... às vezes eles dificultam, por exemplo, uma coisa em uma grande escala, dificultam, não impossibilitam, né? A coisa vai ficando cara e tal, né? Mas esse Fachadas foram feitos 1.500 capas, né? Então, tá numa escala boa. O Brasil não vende muito livro, né? Então, tem 1.500 livros aí. O do Bom Poema a gente fez 100, fizemos 100, uma tiragem de 100. O processo é todo artesanal, de impressão, serigrafia e tal. E... como que vocês se relacionam com esses processos artesanais dentro de publicações, né? Independentes ou não, por grandes editoras ou não, né? Essa coisa do ter um processo manual. E não digo esse processo que você falou do colombiano, sei lá, da rapaziada explorada ali dobrando. Um processo cuidadoso, né? Tipo, um olhar, não é só... Eu chamo de peão contemporâneo, que é o quê? É um peão, que muitas vezes do meu dia me sinto peão mesmo, né, da minha vida há anos, e eu desenvolvi esse conceito, que o peão contemporâneo é o quê? Ele é um peão. Mas ele é um peão designer, por exemplo. É um peão que ele quer ir pro trampo, mas a camisa tem que estar bonita. E ele não vai querer que suje. Né? Mais ou menos assim. Né? Ele vai gostar da barra. É um peão, pagação de mico, mas é um conceito que vai dar certo um dia, galera. Esse peão contemporâneo, ele olha o negócio desse, por exemplo, se você chega no tiozão lá de Pinhais, lá o serígrafo, que manja pra caralho, é fodão. Se você falar, quero fazer isso, ele só vai fazer isso. Ele não vai chegar, pô, Guilherme, se a gente fizer isso, né? Como que vocês se relacionam com esses processos que são... que tem um peão contemporâneo no meio, entendeu? Que ele pode dizer que se você botar aquele azulejo ali, se você botar ali mais pra cá, vai ficar melhor. Como é que vocês acham, como é que vocês lidam com esses processos artesanais no meio do trabalho de vocês? E também, se vocês se consideram piores contemporâneos do meio editorial, né? Que fazem as coisas porque são bonitos, embora eu acho que vocês ganhem muito dinheiro às vezes, vocês só não compram. Eu disfarço bem, né? Eu disfarço bem. Eu pareço pobre, mas na verdade... mas eu sou mais pobre do que eu pareço, né? Isso que eu estou dizendo. Eu vejo como uma faca de dois legumes, assim. É legal ter aquela galera que se dedica com afinco, assim, tem a expertise do peão contemporâneo. Eu me considero um peão contemporâneo, é parte da pergunta. Por outro lado, às vezes é difícil você fazer a pessoa sair do quadrado, né? E aí que eu acho tão importante ter um lugar como o Estúdio Invertido em Curitiba, assim, né? É o lugar que você chega com uma ideia maluca e vai lá, você vai encontrar uns malucos que vão topar essa sua ideia. E daí vão ser vários malucos juntos pensando numa maluquice, né? Eu acho isso precioso, na verdade. Uma questão assim, dessa dificuldade em sair do quadrado, né? Isso acaba te obrigando a dominar, de certa forma, os processos, né, de produção. Um bom domínio, né, desse processo. Assim, eu sei como é que é a serigrafia, eu sei como é que essas coisas funcionam, eu entendo como é que é a questão do refilho. Né? Uma vez eu já fiz encadernação. Porque o que às vezes acontece, assim, a gente vive uma época muito interessante em que o computador ele facilita muitos processos, ele multiplica a nossa capacidade de trabalho por várias vezes, por N vezes, mas ele não te traz tudo. Né? Eu lembro muito de uma publicação, acho que era até do Caderno Listrado, que era, não era o Candyland, era uma coisa bem bonita, assim, era um livro que você abria e as páginas se desdobravam, assim, era uma coisa super legal, assim. E eu lembro que o rapaz que fez a diagramação, é o Mateuszinho, né? E visualmente, poxa, super bacana, ele fez uns grafismos super elegantes, assim, mas ele não atentou para a questão da imposição ali, da sobreposição das cores, teve uns problemas de encaixe, assim, né? Eu não estou falando mal do trabalho do Matheus, mas assim, é aquela coisa que às vezes falta um pouco, você ter aquele chão de fábrica, aquela experiência de passar o rodo mesmo na tela, entender que nem tudo é computador na vida também, né? Eu já me vi na situação do Matheus de ter essas surpresas, também fui aprendendo muita coisa no tapa, né? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Ah, por causa da coisa artesanal no trabalho, né? Eu vejo como uma ampliação de possibilidades, né? É o que eu falo. Hoje você tem essa... Você tem, inclusive, graças à parada gráfica, que eu esqueci de mencionar, a Ugra, a Plana e outras feiras super legais, assim, de impresso, o próprio conceito de impresso, né? Você fala em impresso, a pessoa já tem mais ou menos uma ideia do que você está falando. Claro, não todo mundo, é um conceito às vezes um pouco fechado, mas assim, eu vejo como uma possibilidade, né? Eu vejo como você não precisa mais pensar só em brochura, você não precisa só pensar em caderno, né? Você pode desdobrar isso, às vezes literalmente, né? Eu sou um peão contemporâneo. Eu também, às vezes, eu acho que eu sou tipo um sapateiro, um cara que conserta relógio, essas profissões aí que estão acabando, sabe? Mas eu acho, eu tive um contato muito próximo com, porque eu não sou formado em arte, nada, né? E eu tive um contato muito próximo com gravura no Museu do Trabalho, em Porto Alegre, né? E eu acho que esse tipo de aproximação com esse tipo de processo de gravura, e tu trabalha com coisas que são feitas há séculos, entendeu? Fazer uma litografia é um processo que faz há séculos, entendeu? E é um processo manual e é um processo realmente de operário mesmo, né? E fazer uma gravura em metal, enfim, é uma outra relação, assim. E tu conseguir trazer isso para um formato de uma publicação, né? Vou conseguir inventar possibilidades, trabalhar com uma gráfica que pensa isso, entendeu? Trabalha projetos que às vezes, como tu mesmo mostrou, coisas que às vezes nem vão para frente, entendeu? Coisas, projetos pensados há muito tempo ali que a coisa acaba não indo para frente. Mas o simples fato de ter essas possibilidades e brincar com isso e juntar o trabalho braçal, porque é um negócio que cansa, né, cara? Pô, aqui foram 1.500 capas, foram 50 desenhos que eu fiz. É um processo, realmente, não é... A gente está atrás de uma mesa desenhando ali, imprimindo, e não está trabalhando pra caramba, né? E, aliás, desenho é um trabalho muito pesado. É pesado, né? É muito pesado. vários aqui sabem disso, mas às vezes não é uma coisa tão evidente assim para quem está vendo de fora. Né? Mil quinhentas capas, né? Mas é um trabalho que demora, né? E é bom uma... Demora, mas dá para ser feito em 5 minutos também um desenho, né? Ele demora, mas é bom manter essa cultura de que o desenho demora, porque para poder atrasar algumas coisas. Tá? Mas realmente é um trabalho de operário, assim. Mas é prazeroso, né? Estou falando, fico pensando nas coisas de chegar aqui, eu me fodo todo, cara. Puta que pariu. Mas, enfim, eu gosto muito de usar a palavra contemporâneo. O Guilherme usou a palavra conceito, né? Eu li conceito. Uou, legal. Eu gosto muito de usar a palavra contemporâneo. Quando eu tinha meu primeiro ateliê, que foi o Caderno de Santos, eu fiquei 10 anos com ele, depois entrei para o Estúdio Divertido, né? Abri o Estúdio Divertido com dois amigos. Eu fazia gravura no Solar do Barão, e quando você faz gravura em ambientes de artistas, eu sinto um problema muito grande de relacionamento com essas pessoas, porque elas lidam com o conceito da coisa. Elas lidam com a alma, com a aura. E eu sou um cara executivo. O Sica fala, Daniel, imprime. Eu olho e falo, vamos imprimir isso, vamos conversar minimamente e resolver a parada. E eu não tenho essas questões existenciais na hora de fazer o trabalho. Não me considero um artista plástico, né? Eu me considero um artista, né? Me considero um peão contemporâneo. Que é mais legal. Mas o que pode ser as duas coisas. Pode ser um tudo. Hoje em dia pode tudo, né, meu amigo? Na minha época não podia, mas hoje em dia pode tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu gosto muito da palavra contemporânea, que ela eleva aquilo a um tom irônico da coisa, que quando eu tinha caderno listrado, eu vivia com os artistas plásticos, que eram tão contemporâneos, e ao mesmo tempo faziam gravuras de técnicas tradicionais e seculares ali, tão rebuscados na técnica e na linha perfeita, na impressão. E, nossa, quanta contemporaneidade, né? Eu não via sentido naquilo isso. E aí se ganhavam bolsas de arte contemporânea para fazer a mesma coisa que o Lembrão fazia, de repente. Então, o Museu do Trabalho, que eu tive a experiência, eu faço até hoje gravura lá, é um lugar completamente esculhambado, assim. Não tem essa aura. Primeiro que se tiver isso aí, tu nem entra lá, né? E tem uma coisa, tipo, que eu acho interessante, que o artista se envolva em todas as partes do processo, né? Tem que saber imprimir, não adianta só fazer um desenho lá no negócio. Assim como o designer. Até para poder chegar, o resultado tem que já imaginar o que vai sair, né? Então, já tem que ter tido uma experiência mínima ali do que é, né? Assim como o designer, ou o cara que vai pensar o projeto gráfico, uma coisa, se o cara vai pensar uma parada para serigrafia, por exemplo, Cecília tinha que pensar para serigrafia isso aqui. Ela não pensou para serigrafia, mas como desenho, como eu já lhe disse, não é a primeira vez que eu vou dizer isso, o desenho é todo cagado, sujo, é fácil de imprimir isso, porque já é cheio de ruídos. Não é uma linha reta, perfeita, que, meu Deus do céu, dá até medo de ver aquilo. Eu fico com medo de imprimir aquilo. Né? Não, a hora que vier, tá tudo cagado, beleza. Daí só que a Cecília me mostrou a arte sem o tal do código de barra, né? O que é o código de barra? Uma mão barrinha retinha com os números embaixo, pequenininho, que tem uma função muito prática, que é passar nas maquininhas, nas lojas. Né? É isso. Esse código de barra é pra tu achar o livro naquele... Sim. Amontoado de livro, ISBN. Isso, do ISBN. Mas, enfim, não tinha dificuldade nenhuma de imprimir a capa do ciclo. Me mande 5 mil disso aí, vai demorar, mas vai dar para fazer. Agora, quando encerra isso, na mesma arte, a coisa da capa, moleza de imprimir, do desenho do ciclo, que é mole, batata, com as porras das linhas retas, é tão grande a diferença de uma coisa para outra que eu cogitei, por exemplo, imprimir todas as capas e depois imprimir só os códigos de barras. Aí aquilo que era 1.500 vira 3.000, né? Porque eu tenho que fazer duas entradas de máquina. Mas, enfim, me perdi. Mas eu dei o nome de caderno listrado porque eu passei por uma situação que é muito engraçada, assim. E quem é do quadrinho deve passar pra caralho isso, né? Que é, você tá num ambiente de arte, de criação e tal, né? Um, sei lá, um ateliê de gravura, sei lá, uma faculdade de arte. E você opta por uma coisa que não é o que exatamente esses caras fazem. Você fez faculdade de arte, você optou por fazer quadrinho, né? E eu estava fazendo encadernação dentro de um ateliê de arte, de gravura, que para mim é artesanato, né? Mas tudo bem, tem artistas botando a mão. E aí eu dei um nome por esse momento, por essa coisa. Inclusive, eles fizeram uma feira na época de arte contemporânea. E aí eu falei, ó, tamo junto, né? A gente se via todo dia, produzia junto, discutia as coisas. E eles não me chamaram. Daí eles falaram, não me chamaram porque eu fazia artesanato. Uai! Mas todo mundo aqui faz artesanato, por exemplo. Não é, não. São técnicas artesanais de produção, de, beleza? Não, você não pode, porque você faz artesanato. Não é que eu fazia, eu me colocava como tal. Eu me colocava como um artesão, né? Assim, você deve se colocar como um quadrinista, por exemplo, não artista. Então, eu acho engraçado quando vem a palavra conceito. Eu vou começar... Toda vez que tem que preencher profissão, eu olho assim, eu falo... Qual que é a minha profissão mesmo? Aí eu, de uns anos para cá, eu vim botando ilustrador. Eu vou começar a botar artista. Melhor. É mais glamour, né? É, claro. Ganha melhor. Né? Sim. Mas aí eu peguei e eu coloquei o nome da minha, do meu primeiro ateliê de encadernação era Caderno Listrado Encadernação Contemporânea. Porque eu fazia no ambiente de arte contemporânea. Só não faço arte, mas eu faço encadernação contemporânea. Ninguém entendeu essa piada na época. É uma coisa interna minha que eu ria sozinho e tal. Tirava minha onda. Eu achava engraçado. Guilherme, entendeu? E aqui tem essa coisa do... Enfim, eu queria falar isso. Não, você foi tratado assim como um cidadão de segunda classe num ateliê, né? Eu fui tratado como cidadão de segunda classe ao longo de todo o meu curso de artes plásticas, né? Porque quando você falava que queria fazer história em quadrinhos na ECA, né, que é uma escola da USP, só faltava apanhar na cara, né? Porque quadrinho não é arte. Eu passei 6 anos lá tentando inventar um jeito de terminar aquela desgraça. Assim, eu falei pra gente, eu quero fazer quadrinhos, mas eu não posso fazer quadrinhos aqui, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou fazer gravura em quadrinhos. Aí eu vou fazer cerâmica em quadrinhos. Aí eu vou fazer não sei o que em quadrinhos. E fui enganado os caras, né? Eles caíram na lorota lá, me deram diploma, né? É bonito, tá assim, filigrana. Eu não tô no meio da arte. Eu sou um desenhista, eu acho que é isso aí. E a minha formação, eu sou jornalista, né? Formação. Já trabalhei em redação de jornal e eu nunca me considerei jornalista e nem nunca fui considerado um jornalista. Eu era um desenhista dentro da redação do jornal. O que você bota na profissão ali? Eu boto desenhista. Eu podia mentir, mas eu boto desenhista mesmo. Eu sempre coloquei encadernador ou então artesão. Agora, como as coisas têm um outro status, né? Tô mais velho, filho para cuidar, essas coisas todas aí, né? Aí o que acontece? Agora eu coloco... Empresário não, né, galera? Também não vamos baixar o nível, né? Pera aí, né? Aí agora eu coloco editor. Às vezes eu não edito porra nenhuma, eu não editei isso aqui. O do Guilherme eu acho que deu uma editada, né? Esse aqui não, esse aqui eu fui um peão contemporâneo e ali eu fui um peão contemporâneo editor. Contemporâneo. Editor, né? Contemporâneo. Mas é engraçado isso, né? De você achar a palavra certa para você descrever o seu trabalho. Primeiro, foda-se. Se eu estou me propondo a fazer isso, não é porque eu sei fazer, né? E segundo, que arrumar a melhor palavra para que fique bem ali, né? Tipo, ah, é um desenhista, um artista ou um jornalista, o que é que cabe melhor? Né? O João Varela, esses dias mesmo, ele foi participando do edital, você quer que eu coloque aqui no meu currículo o quê? Jornalista, editor, não sei o quê? Eu coloco se quiser. Uai! Daí ele ficou numa crisezinha, ele falou, mano... E ele acabou mandando de jornalista ainda, que era para trabalhar como editor, ele mandou de jornalismo, né? Porque ele achava que tinha mais currículo, né? Mas enfim, acho da hora esse negócio, de você tá num limbo assim, que você não é nenhuma coisa nem outra, e daí, em determinados momentos, você vai ter que voltar a dizer o que é que você é. Então agora eu sou um editor, embora seja um artesão de 12 anos já de profissão, né? E aí me sinto bem por isso, acho legal, assim como vocês também se acham legais, né? Por fazer isso. Vamos, vamos. Eu sugeri isso, assim, se o pessoal não tem perguntas para a gente. Miti, você pode passar o microfone aqui para as pessoas? Miti só pensa em dinheiro, galera. Só quer vender. Você só pensa nisso. Oi. Então, esses dois livros eles são muito bem produzidos e brilhantes no sentido de livro-objeto, né, de associar a forma e o conteúdo. Só que pensando neles num formato digital, por exemplo, é um pouco difícil pensar em transpor eles para o digital sem perder aquela piada boa, assim, que a pessoa olha, né, e dá aquela risadinha de canto de boca. Eu queria saber qual que é a relação de vocês com o digital. Vocês começam um projeto pensando nele no digital, ou se um projeto é mais especial, vocês já pensam nele impresso, ou porque, ao mesmo tempo, o digital permite que você divulgue bastante o seu trabalho também. Então, eu queria saber como vocês lidam com isso na hora de criar. Eu não tenho nada contra o digital, assim, eu sou um cara meio bastante analógico em boa parte da minha produção, assim, e recorro ao digital no momento em que é necessário, principalmente nas coisas que eu faço profissionalmente, né? Eu acho que quando você... Eu acabei de falar, né, que ser peão contemporâneo não exclui ser artista e vice-versa, mas às vezes as coisas se excluem, né? Esse eu acho que é um bom exemplo disso, assim. Você ganha algumas coisas e perde outras, inevitavelmente. Assim, não tem, para mim, pelo menos, não tem essa. Eu não consigo solucionar isso. Mas é uma escolha que eu faço de forma consciente. Não tem problema com isso. Sabe? Ah, não vou conseguir colocar isso, transformar isso num site, ou se a gente vai colocar num site, vai ser só como uma forma de registro mesmo. Para mim, isso está bem tranquilo. Assim, é bem. Eu gosto do digital, mas eu gosto de sair do digital também. Você vê o Bom Poema digitalmente no e-book, por exemplo? Não vejo. Não vejo, acho que boa parte da graça dele está no seu suporte. Eu não vejo dessa forma, não. Também é assim, pode ser que eu consiga resolver isso em algum momento, mas não estava pensando nisso, não foi uma coisa que me passou, assim, nesse caso. No meu também não, assim, nada contra a publicação digital, que eu acho bom, assim, mas se tu pensar para aquilo, assim, para publicar de uma forma, tu pensar as possibilidades dentro daquele tipo de formato, assim, como isso, aí já seria pensar o projeto para aquilo, assim. Agora, nesse caso, eu pensei o desenho para ser um objeto mesmo, para ser um livro, né? E com certeza, se tu levar ele para outra plataforma, tu vai perder muito disso, né? Que é o contato com o objeto. E a minha relação com o trabalho virtual, digital, é simplesmente de divulgação e de publicação das minhas coisas, que eu faço todas manualmente, uma por uma, sem nenhuma interferência digital, só para escanear mesmo. E é essa, é uma de publicação e de divulgação mesmo. Tem que ser xingado às vezes. Eu odeio a coisa digital, porque a coisa digital ela não existe, é mentira. No computador a gente vê uma coisa, a porra da tinta é outra coisa, né? Então, essas quatro cores aqui da capa do livro do Sica eram quatro cores, beleza. Quando chegou a porra do papelão lá pra gente, falou, mano, sério mesmo? Não é aquilo. E aí eu já começo a me preocupar, porque o cara tava lá em São Paulo, Cecília, lá em São Paulo, não tinha visto o papelão. Tinha uma prova de cor, né? Que era uma prova virtual ainda. Chega pra mim com uma cor dela. Ah, eu quero que imprima da cor daquilo. Eu falei, mas ela nem sabe que cor é essa. Mas eu vou fazer. Então a coisa da cor pra mim, a coisa principalmente da cor, ela não existe pra mim até a hora que ela chegar aqui. O SIC é ótimo de trabalhar, porque é tudo branco e preto. Não tem erro, é massa. Esculhambado, sujo, e é por isso que eu adoro, eu acho lima, que facilita a minha vida, e eu adoro ler as coisas assim bonitas e tal, e fofas, nem tão fofas assim. Mas enfim, a coisa principal que me pega pra mim, assim, é essa coisa. O livro do Guilherme tem algumas coisas de cor aqui que a gente não conversou sobre isso, mas ele vai ter uma DR onde eu acho, né? Que o Guilherme, ele escolheu algumas coisas e eu. Infelizmente, o processo não permitiu que saísse exatamente do jeito que ele queria. Espero que não haja briga aqui entre nós dois. Ficou melhor do que eu pensava. Faixa preta, ele ficou melhor. Eu não sou faixa preta. Quase, não sou faixa preta. Mas é legal isso porque, embora o Guilherme confia muito em mim, eu confio muito nele, então, assim, embora o papel tenha sido vermelho, que a gente escolheu, né, da caixinha, eu comprei o papel marrom, galera. Era vermelho. Eu pirei total. Eu não sei de onde eu tirei isso. Não, mas eu acho que ficou melhor. É aquela intuição do pior temporário, né? Só pode, não vou atribuir a isso, só pode ser. Cara, é que aquilo, assim, fazendo camiseta por tantos anos, cara, eu aprendi a conviver com a possibilidade do erro, assim, eu acho. E às vezes o erro você incorpora, não é, entendeu? Eu tô falando desse caso, mas em outros, né? Você fala, cara, ficou bom assim, tá bom, tudo bem. E às vezes não dá para você abrir mão, né, de certas coisas, mas não foi o caso de nada aqui. Sim. Então eu não gosto de coisas digitais. Se vocês puderem pedir um trabalho para mim, espero que façam isso. É caro, mas vale a pena. Vale mesmo. Né? Tudodivertido.com.br. Hashtags, essas coisas. Levem uma prova para mim, depois para eu ver a coisa, porque para eu ver naquele computador. E às vezes o meu sócio até não tá mais aí, ele vem com a porra no celular, assim, cara. Porra, no celular faz de tudo, velho. Porra, celular é foda. Como é que eu vou saber que cor tá aí? Eu falo, ah, beleza, vou fazer, mas porra, no celular. Não dá pra pedir pro fulano mandar um CDX, uma coisa é tão importante assim. Porque às vezes tem um caso muito engraçado, que é de um cara que veio de Aracaju fazer uma capa de livro aqui em Curitiba, uma capa de disco, CD comigo. E aí ele ficou durante uma etapa do processo. E ele teve que ir embora. Ele imprimiu um tanto. Enfim, tinha que imprimir todo marrom e tinha que imprimir o azul. E aí tinha que fazer como essa prova de cor? O cara lá em Aracaju, fudido, sem dinheiro pra nada, não tinha como ficar. Não é grande editor, não tem um monte de grana. Aí o cara foi e ele falou, ah, manda foto pra mim do negócio impresso. Eu mandei, do meu celular com o velho. Mandei pra ele, dele, puta, o azul não tá bom, tem como colocar 5% de preto? Daí eu falei, tem. Daí eu só virei o ângulo. Tirei a foto, mandei pra ele, dele, agora tá perfeito. E o cara, ele nem viu que vai chegar na casa dele ainda, né? Mas enfim, daí eu acredito nisso, assim. E quando o cara pega a parada... Acho que o Guilherme teve essa sensação. Quando a coisa tá bonita, bem feita, pelo menos tem esse cuidado, esse... Quando a coisa rola, não é a cor que não tá exata que vai atrapalhar, né? Então, a vida real, ela é realmente incrível, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, estou ótimo. A gente estava falando aqui sobre mercado, sobre trabalho, né? Vocês falaram da feira gráfica, da desgráfica, da feira plana, né? Esse ano, provavelmente, a gente não vai ter o Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte, porque a prefeitura está sem verba para fazer. Não vai ter FIC. Então, é isso, surpresa para você, então, né? Não sei se... Isso é uma pergunta ou é uma... Isso é contextualização, né? Calma, mas eu não... Gente, vamos encerrar aqui. Não, mas... Então, não vai ter FIC. Né? Provavelmente não vai ter o FIC, mas vai ter a Comic Con XP. Aí eu queria saber, de vocês, assim, comentar sobre isso. Eu vou deixar o Rafael começar, porque tem criança aqui, eu acho que eu não vou saber me expressar direito. Rafael, por favor. Eu acho que... Eu vou te dar o exemplo da parada gráfica, que a gente faz sem nenhuma grana pública, nenhuma grana de nada, assim. É simplesmente uma batalha tipo, de se auto viabilizar, entendeu? Então, acho que um evento que cresceu tanto, que está dependendo de uma grana pública... Ele pode, de repente, acontecer de outra maneira. Assim. Eu acho que, claro, a gente está vivendo um corte assim, cultural muito grande, mas eu acho que a gente não tem que se abalar e dizer, ah, não vai ter, não. A gente dá um jeito e, de alguma maneira, a gente faz as coisas acontecerem. Assim. Meio de cara essa coisa, porque eu nunca me agradou muito essa coisa de verba pública para fazer, né? Tipo, depender desses caras assim, para fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que tentar fazer as coisas por nós mesmos, assim, se juntar forças e fazer as coisas. Não precisa ser um mega evento, né? Faz um evento menor, para quem tiver interesse. Né? As coisas acontecem, né? Aqui está acontecendo. Né? Então é isso. Mas é uma pena que não tenha, porque, enfim. Né? Para aquecimento cultural muito grande, né? Obrigado, Rafael. Você falou umas coisas que já me deixaram mais tranquilo. Assim. Eu acho que é isso aí. Eu acho que eu fecho com o que o Rafael falou. Eu acho que mais do que depender ou não de verba, né? Eu acho que tem um outro dado aí que é o que me deixa mais... Concordo com o que você falou. Assim, não pode ficar dependendo disso. Mas é o que isso sinaliza, né? De um empobrecimento cultural terrível. Assim. Se for mesmo, eu espero que se confirmar essa notícia de que não vai ter verba para isso, por outro motivo, que Belo Horizonte mudou de governo, né? Agora, bem lembrado. Que eles façam de outro jeito, assim, que eles façam na raça mesmo. Da minha parte, eu posso dizer que podem contar comigo. Assim, se for para... Né, vai, sei lá de que jeito eu vou, não tem problema. A gente, com essa mudança de governo lamentável que houve no ano passado, federal, se encerraram algumas coisas, alguns processos que eram interessantes de uma certa forma, mas eram uma coisa viciante também, né, que era aquela coisa do PNBL, que é aquelas grandes encomendas de adaptações literárias para quadrinhos. Eu tenho uma opinião sobre isso, enfim, mas seja qual for a minha opinião, teve um efeito de fomentar uma produção cultural importante, né? Teve muita coisa que não faz tanta diferença, mas saiu muita coisa legal, graças a esse incentivo, né? Enfim... Tomara que não deixe de ter, né? Porque a gente lembra, né, Líber, como é que eram as coisas 5 anos atrás, né? Você falava em circuito de feiras, de quadrinhos, que circuito? Só tinha um clique. E olhe lá, né? Hoje em dia você já começa a se programar para as feiras, né? Você começa a se programar para os eventos. Mal ou bem, às vezes me pergunto o que te inspira. O que me inspira é o prazo, né? Eu tenho que estar com essa desgraça pronta para o FIC, eu vou ter isso pronto para o FIC, nem que eu morra desenhando. Né? E assim por diante, daí ano que vem, se Deus quiser, vai ter Bienal de Quadrinhos e assim por diante. Né? Mas eu acho, é pelo que ele sinaliza, não é por ter ou deixar de ter verba da prefeitura, é um sinal da época que a gente vive. Assim, a gente tem a sorte de viver uma grande época. E para encerrar, alguém tem alguma dúvida, uma questão? Eu queria saber se vocês conseguem planejar algo, um próximo trabalho. A gente teve o Rafael Coutinho na semana passada, que ele falou que ele teve um grande conselho, que ele achou que valia a pena, que era a gente sempre ter um pequeno, um médio, um grande trabalho. Pequeno em tamanho, vocês já fizeram. Vocês, quais os projetos de vocês para ter? Quais são os projetos de vocês? Tem uma... fazer uma capa de serigrafia. Todo o livro de serigrafia. Eu tenho um projeto com o Paulo Scott, que é uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, que é uma história longa que eu preciso terminar, assim. Eu me joguei nesse negócio porque foi uma história que o Paulo escreveu, uma história curta, assim. Escreveu para eu desenhar, assim, e a gente passou por vários processos até chegar ao projeto final do livro, e eu estou produzindo isso muito lentamente, porque é uma história longa, é uma coisa que eu nunca tinha abraçado, assim. Então, é quadrinhos, é todo quadrinho silencioso. Eu também, tipo, acho que toda vez que eu falo dele, eu acho que ele está se fazendo um pouco, então eu gosto de manter ele para aquele momento, assim, né, de estar fazendo ele. É a Companhia das Letras que vai publicar. Está sendo feito, acho que em breve, assim, ele vai sair. É um trabalho autoral meu e do Paulo, assim, não é um projeto. A gente tentou fazer várias coisas antes de cair numa editora, mas a Companhia topou fazer e eu estou desenhando. E é sujo, meu desenho é feio, mas demora. Mas é o próximo projeto, eu acho. Não é fácil ser sujo e feio também, né? Tem que botar energia nisso. Graças a Deus, o que não me faltam são projetos, né? Me falta tempo para fazer esses projetos e um pouco de organização também, né? Mas eu tenho várias coisas. Uma delas vai ser a reedição do Candyland, que saiu, que é o livro de 2010, agora numa tiragem um pouco mais industrial, assim, né? Que saiu pelo mecenato agora aqui da prefeitura, né? Então, esse eu vou ter que entregar, não tem jeito. Assim, estou lascado para fazer isso aí. Mas tem outras ideias aí, as quais eu gostaria de me dedicar ao mesmo tempo do Candyland. Eu não sei bem como é que eu vou fazer isso. O próprio formato de publicação conceito, de fita cassete, eu quero ver se eu transformo isso numa espécie de autobiografia, sem ser muito auto nem muito biografia, mas alguma coisa sobre os anos 90, meus vividos em São Paulo, a época que eu morei lá. E é uma coisa meio para o mais breve possível. Assim, não sei bem quando, né? Ainda não esquematizei isso, mas será feito com os parceiros do Estúdio Invertido. Sim, sim. Quem tiver caixinha de fita, nós estamos aceitando 10 caixinhas da direita, 20 caixinhas da direita, uma fita de brinde, de agradecimento. Não, o livro conceito. E eu tenho outros projetos, né? Tem um livro, por exemplo, de narrativas de bicicleta, que é uma coisa que é a viagem que eu fiz para o Uruguai e outras coisas, né? Eu até estou conversando com o pessoal da Barbante, cadê eles? Saíram? Estão aí? Estão ali conversando. E é uma coisa também, eu gostaria que fosse para esse ano, assim, para logo, mas está em fase bem inicial, assim. O que mais? Tem alguns outros projetos mais antigos que eu acho que eu não vou conseguir botar esse ano para ver a luz do dia, mas incluem, assim, uma eterna adaptação do Guerra Insurdina, do Boris Schneiderman, que eu quero algum dia conseguir fazer, né, que é um livro muito bacana. Assim. E eu tinha vontade de reunir os storyboards que eu faço, mas eu não sei bem como fazer isso. Sabe? Uns 2 anos atrás, eu peguei e fiz uma contagem de filmes que eu tinha desenhado entre 2015 e 2013, eu acho, ou foi 2014, 2012, uma coisa assim. E deu 96 filmes. E isso é um mar de quadros, um mar de páginas que eu gostaria de transformar em alguma coisa. Não sei bem qual é a validade artística disso, mas eu não queria que se perdesse, né? Deve ter mais algum projeto aí que eu esqueci, assim. Eu, felizmente, sempre tem alguma coisa aí pintando. E você falou de planejamento, né? Eu não planejo nada, eu sou uma besta quadrada nisso. Assim. O Candyland saiu no susto, né? Esse aqui saiu no susto também, é tudo um susto, assim, ou no prazo, ou Guilherme, entrega esse negócio, nós vamos te matar, assim, é isso, sabe? O Fique, eu vou continuar agindo como se o Fique existisse ainda, né? É, tipo aquele amigo imaginário do Iluminado, né? Eu vou, o Fiquinho, faça o livro para o Fique, eu vou fazer isso, né? Não sei. Mas não consigo... E eu não consigo me planejar muito porque, uma, eu não sou muito organizado e, outra, eu atendo publicidade. E publicidade é uma coisa, assim, né? O trabalho vem, você tem que largar tudo que você está fazendo. É muito difícil, assim, nessa parte, né? E eu vou trabalhar bastante. Meu projeto grande, na verdade, né? Pequeno, médio, grande. O pequeno, embora seja muito grandioso, foi o do Guilherme agora, né? Que a gente vai fazer esses próximos outros, né? E o grande é esperar que esses caras aqui, fodões aqui, consigam fazer coisas e o cara da companhia mande um e-mail para mim, eu posso fazer alguma coisa ali também. E meu grande trabalho é que eles sejam grandes e eu possa estar pertinho deles. Assim. É tão bom. A próxima fitinha eu vou fazer para você. Eles... Obrigado, Guilherme. Tem até uma ideia para o seu grande livro com a companhia. Você pode fazer uma tiragem, e dentro dessa tiragem especial vai uma gravura sua impressa. Divertido? Que ideia, é essa, hein? Sim. Tipo, 100 exemplares, ou 5, e você autografa. Isso é muito comum lá na Europa. Não, mas acho que independente desse livro aí, tem sempre outras coisas acontecendo, né? Porque não é um, a gente não vive de um projeto, né? em várias coisas, assim, e com certeza eu vou encher o saco do Daniel em outros momentos, assim, é massa. Tem uma coisa que aconteceu com esse trabalho do Rafa, a última coisinha que eu vou falar, que foi, a gente tava orçando ali, os caras tinham uma grana curta e eu jogo muito na real quando eu quero fazer o trampo, né? Cara, Cecília, quanto é que você tem pra gastar? E espero que ela seja sincera, assim como eu estou sendo sincera com ela, e acredito que foi. Tanto, eu falei, puta que pariu. Mas vamos fazer. Conversando com o Theo, com o Gustavo, vou fazer. Porra, Daniel, vai gastar grana. Eu falei, mano, o lance é amarrar o cara. O lance é tipo o traficante. Dá a primeira de graça, na segunda você vai que vai. E aí a minha ideia, né, o meu projeto maior com esse livro do Rafa, do Sica, foi amarrar a lote. Né, porque ele já tá, nós já estamos amarrados. Eu vou pegar umas coisas lá de casa, vou botar em umas caixas e vou te pagar em mobília. Mas a ideia, a minha melhor, meu grande plano para a vida é amarrar todas as editoras legais do mundo de um jeito que eles não consigam fazer outra coisa sem primeiro pensar em mim. Né? Espero que isso aconteça. É, o Guilherme eu já consegui. O Guilherme, tudo que ele faz dá uma pensada em mim. O Cica já começou. Não, beleza, vai dar certo. Esse é o grande trabalho para o ano que vem. Eu queria dar algumas informações, que a gente vai ter uma oficina com o Rafael Cica amanhã, das 16 às 19 horas. A inscrição é R$100. Os 10 primeiros só tem uma vaga para ganhar um livro, ainda ganha um livro. Vai ser das 4 às 7. A gente vai abrir antes a loja, quem quiser degustar nossos produtos ou se inscrever, ainda dá tempo. Sei que você quer falar rapidamente como é essa oficina? Se chama Desenho Errado. É uma oficina que eu tenho feito algumas vezes já, e é uma oficina que busca desconstruir Eu não gosto dessa palavra, desconstruir. Mas é uma oficina que volta ao desenho primeiro, assim, ao desenho de infância, ao desenho intuitivo. Assim. Então, é uma série de exercícios que partem desse processo. Assim. Não precisa saber desenhar. E se desenhar bem, melhor ainda. Venha, porque a gente vai desenhar feio. Obrigada. É bem interessante. Eu estou ficando com vontade. Aí a gente está com as gravuras. Ele trouxe algumas prints. Tem dois originais. Fachadas, estão um preço legal, com coisa bem bacana para vocês. E eu queria agradecer muito a presença, primeiro, dos nossos artistas, Guilherme Caldas, Rafael Cica, Daniel Barbosa. O Guilherme Caldas tem outros livros aqui, Netban, tem fanzines, tem outras coisas que você pode conhecer outros trabalhos deles. Né? E acho que é isso. Obrigada a vocês. Obrigada a Lote 42, que, assim, como eles falam, a gente não tem verba pública, né? É o nosso, cada um tira do seu bolso para as coisas acontecerem. Né? Espero que vocês nos apoiem e que venham sempre, tá bom? Obrigada.